bonita está a tarde, não faz sol e nem calor. Bonita para passear contigo, meu grande amor. O dia que não te vejo, passo o dia chorando por querer te tanto assim. Não pretendo te enganar. Que bonita é a minha rancheira, que eu canto em ti pensando. Aos pés do altar, o padre Andu, já tenho nossa casinha para juntinhos morar, também o meu coração. Que bonita é a minha rancheira, que eu canto em ti pensando. É pena que tu não me queiras, por isso eu canto chorando. Amargura.